acordo com o peito apertado. O sol não me aquece mais. Sorriso virou disfarce. E o tempo não volta atrás. As fotos já não têm cor. A cama parece um abismo. Seja a hora de recomeçar, buscar o que faz.